Este é o Chave de Braço. Só um palpite sobre a luta livre. Olá, palpiteiro, olá, palpiteira. Este é o episódio número 1 do Chave de Braço. Só um palpite sobre luta livre. Eu sou o Victor Hugo, estou falando com o Rômulo Caruso, o jurisconsulto mascarado. Jurisconsulto mascarado, Rio gigante, que lutou um ano. Um ano. Já valeu, né? É, melhor que muita gente. Tá melhor que eu, que nem me atrevo. Mas você poderia. Não. Gente, vamos falar de luta livre. Lembrando que você encontra os nossos podcasts, na verdade é só esse por enquanto, em palpite.wordpress.com. A gente tá no Twitter em @palpitepod e no Facebook, facebook.com/palpitepod. É só procurar por Só um Palpite. Vamos falar desta maravilha de empresa chamada WWE. Não. Em outros episódios a gente vai falar de outras empresas, se eu tiver tempo pra assistir outra coisa, ou você vai falar sozinho, né? Não, você vai ver também. Você precisa, é bom, você precisa. Sim, eu sei, eu sei. Que né, a gente precisa falar do Gorilla Pro Wrestling e do Bola, Battle of Los Angeles, todo ano, é sensacional. Também precisamos falar de Lucha Underground. Precisamos falar da WWE japonesa, o New Japan Pro Wrestling, que quando você pensa daqui a pouco ele vai estar todo aqui. Já veio um monte, né? E vem mais. O Kota Ibushi era do New Japan também? Ou? Ele era do New Japan Pro Wrestling. Aí ele assinou como free agent. Fez algumas lutinhas pra passar aquele tempinho de molho. Aí já começaram a deixar a gente sonhar quando ele apareceu no TakeOver Brooklyn, o primeiro. Com Bobby Roode. Aí eles fizeram aquele esquema de, não, ele ainda não é lutador nosso. Aí colocaram ele no Cruiserweight Classic. E pelos boatos já assinou, né? Já até lutou no Next. Mas ainda tem a que estão falando que o Kenny Omega fez avaliações e começou a fazer tratativas. Então é mais um que vem, mais um Bullet Club. Vamos começar do começo. Do começo. O draft. Can I have your attention, please? Vamos começar falando da apresentação. Tipo, em drafts mais antigos, a gente pelo menos via a reação dos caras em cada escolha. Esse ano, só quem tava na Network, na WWE Network, que via as reações. Ah, mas vamos combinar que foi umas reações também bem qualquer coisa, né? Puta, parecia coisa de clube de futebol, sabe? O time tá unido, vai galgar, é incrível. A gente vamos pro SmackDown, a gente vamos dar muito gás lá no SmackDown, nosso programa favorito, sempre gostei de azul... Né? Não é um programa B, não é não. Não, feliz não, aqui. Imagina, nós temos o campeão lá. Então não perdi porcaria nenhuma, né? Ah, cara, vou ser bem sincero, eu não vi nada, assim, que vale a pena. A única reação boa que eu realmente gostei foi do pessoal do Next, que eles fingiram não saberem o que ia acontecer, colocaram todo mundo lá sentado numa cadeira, e aí foi tipo, oh meu Deus, estão levando... O Finn Balor, que surpresa! Né, como se tivesse chance, sem ofensa nenhuma, até porque eu não conheço o trabalho do cara, mas, por exemplo, do nosso V8 se subir agora, né? O V8 tá fazendo um bom trabalho, tá? Não é porque ele é amigo meu, não. O V8, ele tá fazendo bastante dark show. Isso eu ouvi falar, até derrotou o campeão do Tough Enough, né? O meu problema começou com o draft pelo visual, qualquer coisa que eles estavam fazendo. Nossa, é o nosso maior evento, um dos programas memoráveis, não foi? Podiam ter feito na semana anterior, ou mesmo depois do Battlegrounds, mas sabe, um especial na Network. E ser mais atencioso como um todo, independentemente de qualquer coisa. Eu acho que eles deviam ter construído melhor algumas coisas. Uma coisa que eu não consigo entender, já que a gente já pode falar do draft, né? Já, vamos falar sim. Eu só vou falar rapidinho quem foi pra cada show. Pro Raw foram. Here we go! Seth Rollins, Charlotte, Finn Balor, Roman Reigns, Brock Lesnar, New Day, Sami Zayn, Sasha Banks, Chris Jericho, Rusev, Kevin Owens, Enzo e Cass, Gallows e Anderson, Big Show, Nia Jax, Neville, Cesaro, Sheamus. Peraí, deixa eu esperar um pouco. Golden Truth, Titus, Paige, Darren Young, Sin Cara, Jack Swagger, Dudley Boyz, Summer Rae, Mark Henry, Braun Strowman, Bo Dallas, Shining Stars, Alicia Fox, Dana Brooke e Curtis Axel. Inclusive foi zoado por ter sido o último a ser escolhido, mas não foi tão zoado quanto o Heath Slater. Pelo menos com o Heath Slater estão fazendo algo minimamente interessante. É, ele virar o free agent. Ventilaram que ele vai ser... De repente ele aparece em outro show. Ele vai pro Evolve. Uau! Joia, joinha. Troféu, joinha. É, parabéns. Você foi pra terceira divisão. Puta merda. Quero ver se ele vai aparecer no NXT daqui a pouco. Ah, lógico que vai. Pra ser bucha, como sempre. Coitado, é um fudido. Bom, pro SmackDown foi. Dean Ambrose, AJ Styles, John Cena. Randy Orton, Bray Wyatt, Becky Lynch, Miz, Baron Corbin, American Alpha, Dolph Ziggler, Natalia, Alberto Del Rio, Usos, Kane, Kalisto, Naomi, The Ascension, Zack Ryder, Apollo Crews, Alexa Bliss, Breeze Angle, Eva Marie, Valdez Villains, Eric Rowan, Mojo Rawley e Carmella. Puta que pariu. Detalhe, Carmela subiu, nada contra ela, não conheço o trabalho dela, mas a Bayley não. A Bayley tá com Field. É verdade, faz sentido ela não subir agora, porque ela precisa ter o rematch contra a Asuka, né? Precisa, precisa. E não tem um face feminino bom no Next, tá fraco. Então ela, infelizmente, elas vão ter que segurar ela lá. Num overall, ainda mais colocando os Cruiserweights que vão pro Raw, dá dó dos SmackDown, sério. Dá, eu vou falar mais disso depois, quando a gente falar de como tá a situação dos shows depois do Battleground. Mas a divisão feminina do SmackDown tá dando pena. Nossa senhora. Não sei por que dividiram. Divisão feminina tem 4 mulheres boas. 4. Você coloca 2 em cada show. E com as 2 boas do SmackDown, não faz quase nada. Tipo, o último SmackDown, do dia 2 de agosto, piada. Vamos falar mais tarde, mas foi piada. Eles deveriam ter construído isso melhor. Todo mundo já sabia do Brand Split desde maio. O pessoal do Criativo poderia ter feito alguma coisa pra pelo menos valorizar um pouco mais o draft. Deixava mais claro que o Vince ia dar o SmackDown pro Shane e o Raw pra Stephanie. E aí eles vão querer fazer o quê? A WWE tá foda. Eles vão querer fazer um field que não era um field oficial, que era da WCW contra o WWE, com 2 programas deles. E aí depois eles vão inventar a Invasion. WWE não tem criatividade. Vai ter essa briga pra depois ter uma porra do Invasion. Que depois eu vou ver. Ou vai ser o Next invadindo os 2, ou o SmackDown invadindo o Raw. Não sei, gostaria muito que o que você pensou pros Wyatts tivesse confirmado, até agora não, né? Não vão. Você tinha previsto que eles iam invadir, eles iam estar presentes nos 2 brands. Sim, que aí depois eles iam tacar o foda-se. Ah, eu sou do SmackDown. Grande coisa. Olha eu aqui. We're here. Aí depois eles fazem isso, resolvem também separar todos os stables heels bons. Na mesma toada eles separaram a família White e eles separaram o clube. Mas eu não entendi isso, sabe? Eu não entendi por que colocar a porra do Bray White no SmackDown, sozinho. Então, a gente achava que ele ia estar sozinho, mas pelo que a gente viu no último SmackDown, o Rowan ainda tá com ele, né? Mas grandes coisas, né? É, grandes coisas, porque depois vão inventar de Roman, você não pode ficar aqui. Porque senão aí vai concretizar a minha teoria de que eles vão ficar indo e voltando que nem o clube, vai ficar indo e voltando. Pra ele seria o melhor, né? Ah, seria, porque aí eles ficariam nos 2 lugares, são vilões mesmo, ninguém segura, mas por que separar o clube? Por que separar a família White? E manter o New Day. Tiveram a chance de separar o New Day, não sei se seria a melhor coisa. Tiveram a chance, com aquele medo que o Bray tava metendo no Woods, mas nada. Porque pra mim seria o que teria acontecido no Battleground. Pra mim, a família White ia ter o seu primeiro negro. E aí, ele ia ter rolado aquele heel turn que eles tentaram fazer com o Daniel Bryan lá atrás. E aí ia ser bacana, mas aí não. Mas se bem que, coitado, o Xavier Woods, ele tinha que lutar mais, cara. Ele é bom. Nessa luta ele provou. É que você não acompanhou no Next. Ele já fazia um puta trabalho no Next. Ele já era bom. Ele é inteligente. Muito inteligente. PhD, amigo. PhD do cara. Não, ele ainda não tirou o PhD. Ele Work. Teve uns probleminha. É fácil, ele, né? Contou em alguma entrevista que ele teve uns probleminha com... É meio complicado você tirar um PhD enquanto você tá, né? Mas teve também Sri Lanka. Burocracia com a escola em que ele tava, sei lá. É foda. Você acha que dá pra viver a vida de pro wrestling e ainda ser um pós-graduado? Não. Se você faz um, você faz outro. Pois é. E eu acho que ele escolheu a opção melhor pra ele agora no momento. Ele ainda vai ter anos de ringue e depois ele vai ter todo o tempo do mundo pra continuar. Sim, a carreira acadêmica. É isso, depois ele volta. Mas ele é bom. A WWE tinha que investir mais nele. Ele não é aquele material que a WWE quer. Mas é o que a WWE precisa, né? Ah, a WWE precisa de muita coisa. Precisa de coisa diferente. O que eu tô me cagando de medo é o que eles vão fazer com a japonesada que tá no Next. Porque eles vão subir todo mundo ao mesmo tempo. Não dá. Vai subir todo mundo ao mesmo tempo. Pelo pouco que eu tô vendo de NXT, tenho minhas dúvidas. Eles têm que estar prontos pra fazer promo. Não sei se o Itami tá pronto. Infelizmente, nem o Shinsuke, nem a Asuka estão. No caso desses últimos 2, eles ganham com carisma. Sim, busta carisma. Dá pra ganhar no carisma e na mímica. Mas ainda acho arriscado. Bem arriscado. Então a gente pode resumir que SmackDown Live do Draft foi muito sem graça pelo buzz que eles criaram. Eu tava esperando lutas bem melhores. As lutas, tipo, foram... Não tiveram nenhuma importância com o próprio Draft. Foram jogadas. Que chegou um nível de pegar os dois melhores lutadores da porra do WWE, que por causa de uma rixinha entraram no ringue e tomaram o double chokeslam do Kane. Não, pelo amor de Deus. Coitado, eu senti pena do CM e do KO nessa hora. Não, dá vontade de falar, velho, quem foi que bucou essa merda? Quem foi? Quem foi o gênio? Ô Vince, quem foi? foi você, Kevin Dunn. Não. Foi você, o Road Dogg. Foi você, né? Não, foi o feeling. Ele tá muito louco. Foi o feeling. Não, acho que ele pensou, o que eu poderia fazer no nível do X-Pack aqui? Eu tô me sentindo nostálgico. Eu vou trazer umas lutas bosta que o X-Pac fazia. Ai, meu Deus. Então vai ser assim. Aparentemente, não tirou impulso de nenhum dos dois, né? Ah. Pra quê? Mas foi que nem o Adam falou, sabe? Tipo, tá, você colocou os dois caras que se odeiam. Beleza, eles se odeiam. Não tem problema, eu não tô criticando isso. Eles se odeiam, eles estão se pegando. Em vez de fazer uma luta pra todos os juízes foram lá pra separar, não dá pra lutar, porque ele fica putaço, sabe? Tudo bem, isso vai funcionar. O problema é você colocar os dois melhores lutadores, que, vamos fazer um parênteses, não são os maiores, contra um monstro velho e gigante, tomar um double chokeslam. E aí você olhar para aqueles dois pateta no chão e falar, beleza, eu vou dar draft naqueles dois medíocres ali, ó. É, essa foi a cereja do bolo, né? Tipo, a Stephanie deu vontade de falar, olha, eu tô muito cheirada, eu vou trazer aqueles dois bosta que eu quero. Eu já tenho um velho sem orelha aqui do meu lado como gêmeo, vou trazer aqueles dois ali, ó. Don't make me tell you to shut up! Aquilo foi horrível. E vamos falar rapidinho do Kalisto. Eu tinha me perguntado por que diabos o Kalisto não foi pro Raw, foi pro SmackDown, se os Cruiserweights vão pro Raw. Quando eu vi a promo toda embolada dele, eu entendi. Hey, I'm here, like I said before, I'm here to shock the world. I'm ready. I'm ready to show my lucha art inside and outside the ring. But, first of all, I can't stop thinking about Baron Corbin being on SmackDown. I get to have my revenge. Is that scary? Hey. Like I said, I'm here to stay, make a good lucha thing. God, would you please shut the hell up? É que o problema dele, que eu acho que ele foi mal preparado. Ele foi next? Eu não lembro se ele foi. Foi next. Eu acho que poderia ter que ficar num tempinho maior lá, trabalho melhor, porque ele é bom, mas ele é bom quase um spot monkey, sabe? Ele precisa de spots gigantes, spots enormes, porque... ele falando é muito ruim. O trabalho de microfone dele, assim, não me desgostava. Tipo, X, tá, passa. Agora, do jeito que foi no draft... Nossa, eu não sei se ele tava muito nervoso, se pegaram em dia ruim. Pode ser. Porque, pra mim, ele é o sim cara do microfone, sabe? Ai, coitado. É que acabou com o cara. Você fica, puta, meu, você é bom. Você me faz uma dessa? Foi triste. É tipo o Jack Swagger. Promo nível Jack Swagger. Você fica, dá até vontade de se esconder. É triste. Você vê um cara bom, mas spot monkey que não vai dar certo. E aí você fica, por isso você tá no SmackDown, né, cara? It's Clamorante! Bom, vamos passar pro Battleground. Battleground! O melhor Battleground que já existiu. Esse já é o terceiro, né? Terceiro, porque os outros... Nossa! Esse foi bom. Não foi excelente, mas foi bom. Nós tivemos um período muito ruim na WWE que pay-per-view... Olha, dava vontade de ir embora. Você falava, puta, não dá. Não dá. Esse pay-per-view, apesar de algumas coisas esquisitas, né, foi decente. Foi. Bem decente. Foi. Valeu a pena ser visto. Começando pela primeira luta e vamos falar também dos palpites que a gente fez, né? Mas até que nossos palpites do Battleground... ficou próximo, né? Eu ganhei por 6-5. Isso prova... Não prova porcaria nenhuma. Teve um que a gente não tinha nem como prover essa merda que eles fizeram. Vamos pela ordem. Nós dois apostamos juntos que a parceira da Sasha Banks contra a Charlotte Dannebrooke ia ser a Bayley, e foi. Graças a Deus. Não tinha como ser outra pessoa. Cara, vou ser bem sincero, quando eu não vi a Lita no pré-show, sabia que eu fiquei, não é possível que eles vão trazer a véia pra lutar. Até falava pra minha mulher, não é possível, eles não vão fazer uma merda dessa. Ela, você imagina, você acha? Vamos manter, vai vir a Bayley. E veio. Abraçadeira. E a gente apostou que Sasha e Bayley iam ganhar, ela e as duas ganharam. Isso. O que a gente não contava que seria com submissão em cima da Charlotte. Isso foi bacana. Até porque quando eu vi a Dana, eu falei, já sei que vai ser pinado. Pra Charlotte pelo menos ficar puta. Eu não perdi, não fui eu que perdi, foi a Dana. A Dana que perdeu. Mas foi bacana ter sido a Charlotte, já dando o preview do que ia acontecer em seguida, né? É, o bank statement, pra mostrar que realmente aquele golpe é forte. Vender como uma submissão temível. A Bayley fazendo um trabalho excelente que a Bayley sempre faz. Uhum. Olha, fazia tempo que eu não via um true babyface bom, assim, sabe? Que você olha assim, é um babyface, dificilmente eu consigo ver a Bayley sendo heel. Nem imagino como. Não tem como. Olha, a Bayley vai ser muito bem-vinda. Provavelmente vai pro Raw, né? Esperamos, né? Ou vai pro SmackDown dar uma melhoradinha. Ah, mas... Puta, melhoradinha... Aí eu fico pensando, quem tem de heel lá? Natália, tá bom, vai, eu não gosto muito do trabalho dela, mas ela é competente. Mas você vai ver o outro heel que tá lá, feminino. Deixa eu só confirmar pra ver se eu vou ter um AVC mesmo, se é isso. Aí você pensa que quem tá de heel lá? Eva Marie. Puta que pariu. Na verdade a gente não sabe se a Carmela vai ser heel ou vai ser face, nem deu pra... Face? Nem deu face pra entender. Ah, face. Ela vai vir nessa toada do... Na mesma toada do Enzo e Cass, né? Que ela não consegue fazer isso sozinha. Seria bom ela até mudar o personagem, porque a dupla funciona porque o Enzo tá lá. Porque também o grandão é qualquer coisa junto, né, sabe? Tipo, ele é o grandão. Por mais que ele é bom, mas ele é o grandão. Cristo, tá difícil, viu? Tá. Olha, meu Deus, eu pensei que agora nós vamos ter uma divisão feminina forte. Só no Raw. Nossa, só no Raw, porque a mulher gigante tá no Raw. Uhum. A submission competente tá no Raw. Uhum. A Rio babaca aprendiz do Ric Flair tá no Raw. É foda, hein? Fica difícil. Fica muito difícil. Uhum. Eles deveriam ter mantido a divisão junto. Você tinha algo bom, relativamente forte. Você separou, você vai criar dois grupos medíocres. Pois é, com pouquíssima profundidade. Sem trabalho. Uhum. Em vez de eles manterem, tipo... As três, pra depois a Bayley subir pra continuar esse Four Horsewomen, sabe? Que eles fizeram o Next, ficou bacana pra caramba. Não vai rolar. Primeira luta foi boa. Foi ótimo. A Bayley quase destruiu a cabeça da Dana com uma joelhada, mas foi bom. Uhum. Então foi uma boa luta. Essa aí vale a pena ser vista. Vale. Não foi aquela luta feminina de eu vou dar uma mijada. Não, de jeito nenhum. Foi uma bela de uma abertura de pay-per-view. Não é aquela coisa de você ver as Brie Bella e você falar, puta, agora eu vou dar uma mijada, hein? Não. Foi uma bom. Não! Oh! Aí depois a gente teve uma explicação, né? Field in a nutshell, pra você entender o que os Whites estão brigando com o New Day. Vale a pena ser visto. Se você não acompanhou, foi bom. Por mais que a WWE... Ai, eu não acredito. Copiou a TNA. Inacreditável. Há dois meses atrás, você esperava que isso fosse acontecer? Não. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Mas foi porque eles gostaram, eles tentaram fazer o Cannibal Apocalypse, né? Eles found footage, né? Tipo Bruxo de Blair. É, só que aí ninguém tava gravando, ficou ruim. E você copiar a TNA é triste. Aí eles fizeram aquele footage, não ficou tão bom. Mas depois a luta foi boa. Depois eles trouxeram. Conseguiram fazer um storytelling bom, excelente. Xavier Woods vendendo absurdos. Ele e o Bray Wyatt levam aquilo. Levaram muito bem, principalmente o Xavier. Sim. Um pouco triste por parte do Kofi Kingston, por estar sendo meio apagadinho, sinceramente. Ele é o cara atlético, que teoricamente é mais forte que o Xavier, mas ele não vende tão bem, e ele não consegue se relacionar tão bem com o adversário dele, e aí fica qualquer coisa. Ele é um pouquinho Spot Monkey, você diria? Pra mim ele é bastante Spot Monkey. Na minha opinião, ele poderia construir um pouco melhor do que ele faz. Eu acho que ele é muito tipo, olha eu. Cara, cria um personagem um pouquinho melhor. Aprofunda o Kofi Kingston. Eu acho que ele sai perdendo, né? Se você pensar no New Day como esse trio maluco, exuberante, ele sai perdendo, né? Sai, porque ele não tem uma complexidade física tão grande quanto o Big E. Não. Que o Big E, ele tem aquela coisa de eu sou grande. Então, só pelo fato dele ser grande, ele já chama uma certa atenção pra ele. O Xavier entra tocando trombone. Fala bem, luta bem, não faz spots loucos, mas ele é competente. E ele conta uma história boa. E aí você fica vendo o Kofi, que já não tá tão novo. Que se você parar e pensar, ele já tá há um tempo já. Quando que ele entrou? Cara, ele entrou no tempo de CM Punk. Sim, ele foi parceiro do Punk. Foi. Entrou, eu acho que naquela toada. 2009? Não, 2009 foi o melhor ano dele. Ah, é. Então entrou em 2007, por aí. Acho que é, 2007, 2006. Putz. tempo. É, cara, ele já tá há uns 9 anos. 9, 10 anos. Se você parar e pensar, ele já tá faz uma cota. E qual foi o melhor título dele? Intercontinental? Que ninguém lembra. Foi um reinado ruim. Ele teve a oportunidade, ele deu um fumble num field que ele teve contra o Legacy, e depois disso foi arranco abaixo. Desculpa, vou só fazer um disclaimer. Isso não é a minha opinião, tá? Deixa bem claro, não é a minha opinião. Mas a WWE tem um sério problema com negros. Tell me you did not just say that. Isso não é a sua opinião, isso é a verdade. É, mas eu gostaria de deixar isso bem claro, sabe? Não sou eu que tô falando. O Booker T foi isso. Foi. Todos os negros grandes tiveram sérios problemas no WWE. Sempre tiveram. Preciso lembrar de uma outra coisa que pra mim não faz o mínimo sentido. Quando o Booker T era campeão da WCW, tudo bem, era uma promo um contra o outro ali. Mas o The Rock, que é mestiço, fez parte de um stable do mal chamado Nation of Domination. Vamos deixar isso bem claro. Era uma coisa Black Power, certo? Sim. Totalmente. E daí, naquela mini field que tem, nem lembro se foi field mesmo, mas acho que era antes de um SummerSlam, o Rock tava no ringue, o Booker T no palco. O Booker falou assim: eu vou estar no SummerSlam. E o Rock: você vai estar no SummerSlam, é. Você vai fazer o quê? Você vai manobrar o carro dos outros, é? É isso que você vai fazer? Vem, QP. Não, teve pior. O pior ainda, acho, na minha opinião, foi o field que ele teve com o Triple H. See, the fact is, Booker, somebody like you doesn't get to be a world champion. You're gonna do what people like you always do. You're gonna lose. E ele perdeu. O problema não é ter essa fala, né? Porque, afinal, o Triple H era heel. Agora, o resultado, tipo, era pro Booker T ter ganho, porra. Ter ganho, claro. Não, perdeu. Aí você fica... Vince! Porra! Mas foi uma boa luta, no final, vai. E você acertou essa sozinho, né? Você previu o Wyatt, eu não confiei que a WWE ia ajudar os Wyatt. Eu achei que ia dar esse boi pro New Day. Não deram, foi o Wyatt. Não deram. Ia ser difícil voltar um vilão disso. Depois de tudo que já detonaram o Bray, né? Não, tá difícil. Você fica segurando o Bray, você fica segurando ele, você não dá muito promotion pra ele, ele vai ganhando meio que no carisma dele. Se eles perdessem pra um trio cômico, você fala, porra, desiste, caras. Vocês perderam pro cômico. Vocês querem lutar pelo quê? Pelo título? Desculpa. Não, mas foi uma boa luta. Valeu a pena. Storytelling é excelente. Um belo punch pros Watts que depois foram separados. É, valeu. É isso aí. Joia. É, nós temos um stable excelente. É, a gente dividiu. Que ótimo. Por quê? Cara, eu te juro. Você lembra de um episódio do South Park que eles descobrem como o Family Guy faz as piadas? Eles chegaram à opinião que eles faziam piadas tão aleatórias porque eram manatis que pegavam um monte de bolinhas com ideias e traziam pro roteirista. A equipe criativa da WWE às vezes é isso. Tem 5 manatis lá dentro. Aí eles viram pro manati: manati, quem a gente coloca contra o New Day? Aí o manati vai lá, os Wyatts. Beleza. E quem vai pro SmackDown? Aí o manati tem várias bolinhas. Aí ele pega a Dwight e fala: só Dwight. Por quê? Diabo, o cara voltou de lesão. Olha, a equipe criativa às vezes me... Eu não consigo entender a equipe criativa deles. Não consigo. Alguém consegue? Alguém consegue? Ninguém consegue. Não, nem consegue, eles perdem talento por causa disso. Listen, you American piece of garbage. Aí depois vai. Estavam indo pro PPV, duas lutas boas, você já tá criando expectativa. Daí vem a luta pelo título dos Estados Unidos. Tá, é o título de estrangeiro, né? Pois é, né? É o título dos Estados Unidos, é o título do estrangeiro. É tipo o título europeu. Rusev foi enfrentar o Zack Ryder, deu Rusev, como era óbvio. Óbvio. Não, claro. É que nem quando o pessoal tava falando na internet. Ryder apareceu vestido com a bandeira. Vai dos perder. Estados Unidos. Não vai perder. Vai apanhar. Vai tomar uma sova. E foi o que aconteceu. Reagiu um pouquinho, sova, né? O Zack não ficou tão mal na fita, mas foi isso, né? Apanhou. Eu, sinceramente, a luta foi muito pelo fato do Rusev conseguir se vender como esse heel pesado, forte, anti-americano. E aí ele consegue trazer isso. Você consegue não gostar. Ele não é gostável. Não. Ele traz tudo isso com ele. E o Ryder tá tentando criar um personagem adulto, sair desse Ryder mídias sociais, modernet. E aí ele não conseguiu. Perdeu. O Rusev continuou batendo nele. E me veio do nada Mojo Rawlings correndo. Stay hype! Ele fica macacando. E o Rusev, tipo, ainda indo pra trás. Tipo, o Rusev não foi pra trás por medo do Mojo bater nele. Foi por medo de, tipo, esse cara tem alguma doença contagiosa. Ah, deixa eu sair de perto. Acho que ele olhou e falou: cara, sério? Really? Really? Really? Really? Really? Really? tô indo embora. Eu vou só embora. Você fica tchau. Gritando aí. Em vez de ele entrar, sentando a porva pra tirar o Rusev de cima, realmente, vindo, dando porrada, e o Rusev tendo que sair porque ele tá tomando socos. Não, ele fica gritando na frente do cara. Você bateu no meu amigo! Eu tô drogado! Nossa senhora. Por quê? Olha o seu tamanho. Bate nele! Vai! Não. Aí o Rusev dá um fuck, eu não ganho pra isso. E vai embora. Um finalzinho bem... É! Pontos pelo Accolade. Que ninguém pensava que o Ryder fosse tão elástico assim. Putz. Pra fazer o Accolade de não sair mais. O que eu sinto saudade, sabia? Falta dessas submissões que você não tem como sair. O Rusev conseguiu uma bela saída com essa variação do Accolade. Ah, porque pelo amor de Deus, um Camel Clutch 2016. Não, né? Não dá. Sentia muita falta disso quando o Jericho parou de usar o Lion Tamer. Você já acompanhava nessa época? Não. Só pra você entender. Imagina o Walls, certo? Uhum. Só que em vez de você sentar nas costas do adversário, ele colocava o joelho na cabeça do ai. Adversário. E aí puxava o cara pra trás. Ai. Não tinha saída. E aí isso foi bom, me trouxe essa coisa dessa submissão que se dá lock-in, acabou. Você perdeu, não tem como sair. Mas o problema dessa luta foi o final e dessa crescente que a gente tava tendo. Luta feminina foi boa, isso é meio surpreendente. Uou, tá, boa. Não é a luta da mijada. Whites foi uma luta boa. E aí você cria expectativa pro Rusev e o Ryder e não acontece muito e cai um pouco. E aí você fica, tá bom. E nós temos a melhor, pior coisa que aconteceu nesse pay-per-view. O quê? A melhor luta da noite ocorrer no meio do pay-per-view. Pois é. De novo o Sami Zayn faz isso. O cara é bom, né? Fazer o quê? Não dá. Os caras são bons? Não dá, mas isso foi tipo, a mesma coisa que aconteceu no TakeOver Brooklyn. Sami Zayn, beleza, foi lutar com Shizuki Nakamura. Eles fizeram uma luta, olha, até arrepia. Lindo. Não, até arrepia. Você fica arrepiado. Aí fica difícil vir depois. As lutas seguintes sofreram, mas olha. Não só por causa disso. Teve probleminhas. Teve probleminhas, mas o problema é quando você tá, tipo, desse gosto ruim da luta do Rusev, aí vem o Sami Zayn, o Kevin Owens e explodem. Tudo que podia acontecer. E inesperado, né? Nós dois esperávamos e muita gente esperava que desse o Kevin Owens. Kevin Owens. O Sami Zayn ganha e como ganha? Ganha e se coloca como um face grande, muito grande. Isso aí eu tenho que admitir que foi bom. Conseguiu superar todo o problema que ele tinha com o Kevin Owens, de vir de ser o melhor amigo dele, e aí trouxeram esse feud pro NXT, que o Kevin Owens destruiu o Sami Zayn. Aí os dois tinham esse grunge que não tava resolvido. Foram pro mainstream, continuaram se porrando, conseguiram acabar o feud de uma maneira boa e de uma maneira que o Sami Zayn saiu bem. Sim. E o Kevin Owens não tá prejudicado. Não, mas eu ainda acho que ele tem que começar a ganhar mais. Verdade. Ele que deveria ter ido num triple threat pro título dos Estados Unidos. Boa, hein? Era ele que tinha aqui. Você quer colocar o Romano? Coloca o Romano pra ter um face. O Kevin Owens consegue ser um twinner e deixa o Rusev ser um heel. E deixa o Kevin Owens ganhar o título. Sim, pelo amor de Deus. O Kevin Owens é material bom. Ele faz bons promos. Ele só não tem a forma física que o Vince quer. Mas o resto, pelo amor de Deus, o que ele faz no ringue? Pra mim, ele é o melhor heel. Ele é, de longe. Ele consegue fazer o nível de trabalho que o Jericho fazia no tempo da atitude. Mas aí... Tá, aí fica, eu não sei, é por ter quando é parte por ele ser gordo. E aí ficam falando que ele é gordo. Porra! JBL! Cala a boca, JBL! Caralho, isso é um medíocre, ninguém fala isso. O cara que fazia parte da APA, o cara que era segurança. O que você tá falando? The only reason you are WWE Champion for a year is because Triple H didn't want to work Tuesday! Mas de resto, ninguém esperava o segundo chute. É lindo, né? Tipo, deu o primeiro chute, daí o Sami segura, né? Segura ali, ele olhando pra ele. Eu pensei, ele vai aliviar. Em seguida, aliviar coisa nenhuma! Não, tome! Fala a verdade, você pensou a mesma coisa que eu. Ele vai aliviar, ele vai virar de costas. Pensei. Papá, powerbomb, 1, 2, 3, acabou. Eu não pensei que ia ser esse o final, mas eu pensei que o Sami ia aliviar pra ele. Ia se dar mal por causa disso. Agora. Não, mas quando ele coloca o bicho no corner, corre pro outro, pra vir dar um segundo chute, é de se levantar e aplaudir em pé. Você fala, excelente, você me surpreendeu, conseguiu. Sim. Seu nível de interpretação foi na lua. Ótimo. Na lua. Maravilhoso, perfeito. conseguiu encantar o público, você esquece que é uma luta de meio de pay-per-view, chamou atenção, trouxe aquele buzz, você fica... Genial, genial. Olha, luta 5 estrelas, vai. Sami Zayn mais uma vez concorrendo com mais uma luta do ano. Parabéns. Nossa, aí depois vem. Aí você entendeu porque eu falei que fica difícil. Fica. E depois. Fica. Qualquer luta. Qualquer luta. Qualquer luta. Seguida foi Becky Lynch versus Natália. Não foi uma luta ruim. Foi uma luta decente, mas que ficou eclipsada. Não teve jeito, né? Não teve. O final foi ruim também. A Natália não tinha por que vencer. Depois de tudo, né? Não, deixa a Becky Lynch um pouco fraca, sabe? Fica, fica. A Becky Lynch tá apanhando demais há muito tempo. Mas você fica, puta, mas ela que subiu? Ela que era material do Next que vocês trouxeram? E ela perde pra Natália? Eu já prevendo o pensamento da WWE, apostei na Natália, você apostou na Beck. Me fudi. Eu pensei, não, vou tentar levantar a coitada, né? Vamos dar um run pra ela. Não, não vamos. Se bem que também ela tinha que voltar pra mesa de desenvolvimento, tirar aquele personagem steamer dela. Ah, é legal. Não é. Não é. Não é retro legal Vault Villains. Não é. É ruim. Tira o visual steamer. Não tem porquê. Digo de passagem. Procura aí no YouTube Beck Lynch com a entrada do Edge. Encaixa! É triste. É triste. Você vê que não tem criatividade nenhuma. Nossa, isso já não é NXT, hein? É aquela ver com o steamer do NXT. É, encaixa direitinho. Eu falei. Transforma logo no Wet, porra. Mais alguma coisa dessa? Dessa luta? Só o final que perdeu uma possibilidade de desenvolvimento bem bacana. E um field que poderia ter sido levado pro SummerSlam. O field tava maltratado já, né? O heel turn da Natália foi de lugar nenhum, sabe? Você... Por quê? Porque a mina jogou e te deu uma cabeçada? Isso acontece. Você perdeu? Você já tinha perdido uma pá de vez. Mais uma, menos uma. Porra, você é a Natália. Você é tipo o grande bobo da WWE versão mulher. Você serve pra deixar os outros bem. Porque você é grande. E você luta bem. Você é o jobber gigante, sabe? Sei lá, vi. We're gonna make Darren Young great again. No! No! No! No! Agora, a nossa luta, essa seguinte, essa foi a luta em si, mais ou menos. Agora o final, pelo amor de Deus. Meu Deus. Essa, sim, Intercontinental, Miz contra Darren Young. Nós dois tínhamos apostado no Darren Young, porque afinal, tipo, com todo esse trabalho que fizeram com Bob Backlund, tinha que ir pra algum lugar. Foi pra algum lugar? Vamos deixar o Darren Young grande de novo. Quanto que ele foi grande mesmo? Não! Porque ele tem duas coisas que a WWE não gosta. Ele é negro e ele é gay. Não! E me vence o Miz por desqualificação que eu não entendi. Eu não entendi por que que o juiz deu desqualification. Ninguém entendeu. Porque ninguém bateu no velho. O velho não bateu em ninguém. O juiz, eu não sei se ele desqualificou o Miz. Pelo que eu entendi, desqualificou o Darren. Aí depois o Darren Young desceu e fez o Chic Wing. E... aí todo mundo ficou com aquela cara de cu. Aí eu olhei pra minha esposa olhou pra mim. Aí eu falei, eu não sei o que tá acontecendo. Pelo jeito, o Darren Young também não. O JBL também não. Aí depois eu lembro de você falando que deve ter sido por cagada que ele ganhou o Battle Royale, sabe que ele ganhou? Sim, foi cagada. Aí você olha... e depois você muda ele pro Raw! Ou seja, ele não tinha chance de continuar a feud? Não, não, e ia perder porque o Intercontinental Champion vai pro SmackDown. Pior luta da noite, pior. Foi. Eu não sei se você já chegou a ouvir essa minha opinião, mas essa minha opinião é pra tudo, tá? Eu acho que você pode ter uma luta excelente. Assim, nossa, você olha assim, o trabalho é excelente. Só tem um momento da luta que você não pode cagar por nada. Assim como num filme, numa peça, num jogo, em qualquer coisa. Você não pode cagar o final. Não, claro. Se você cagou o final, você cagou em tudo que você fez. Tudo. Joga tudo fora. Joga. Porque essa história, o jogo é bom, só o final não presta. Você cagou o jogo. Sim. Foi isso que aconteceu. Foi uma luta média, com um final horrível, horrível, que cagou a luta toda. E aí fica sem sentido o push do Darren, as promos dele com o véio, e aí depois o Miz sai pro SmackDown com a mulher dele, a luta não vai significar nada pra nenhum dos dois. Era mais fácil ter feito alguma coisa com o Darren Young não ter conseguido lutar. E queria um feud pra ele no Raw. É, agora vai ter o feud com o Titus de novo. Tudo bem, o feud anterior com o Titus tinha sido interrompido porque ele tinha sido se machucado, mas tipo... tinha destruído o joelho dele, mas... por quê? Por que você vai ter um field? O Titus é um mega babyface bonzinho. Aí que tá, o problema não é o field. O problema é o Titus ser heel. De novo. De novo, mas ele tava beijando o filho dele, na boca. Ai, meu Deus. Não, vergonha alheia. Vergonha alheia. Foi num Raw ou foi no pay-per-view anterior? Não tô lembrando. No Raw. Happy Father's Day! Ah, foi no dia dos pais. PQP. Esse lance do Rusev foi. Esse lance de Rio foi ótimo. Maravilhoso. Agora. Taito, por que que você beija o seu filho na boca? Por quê? O que você faz isso na TV? Tá. Próxima luta. Avança. Esquece. Finge que isso é um peido no elevador. Só sai. Os super amigos. His name is John C. Tá, nós tivemos a luta de trio. O John Cena, tiozão, e seus dois sobrinhos mais novos. Super Cena e Super Amigos, né? Não, ele era muito aquele tio velho. Né? Que tava com os sobrinhos dele. Bem assim. Que os sobrinhos jogando Pokémon, ele tentando entender o que tá acontecendo. É bem assim. O Enzo on fire. Nossa senhora. On fire. Ele leva a dupla, assim, de braçada. Infelizmente o Cass sem o Enzo não é nada. Nada. Ele faz um bom trabalho, mas não rola, sabe? Não rola. Tem que ser os dois. O Enzo é um fenômeno, cara. Ele não luta bosta nenhuma, mas ele é bom. Sim. Ele tem um carisma que supre a falta de competência dele. Se ele aprendesse a lutar, ele seria imparável. A luta foi ok. O clube fez um trabalho bom. Fez o trabalho do clube. Nós acertamos, os dois cravaram o resultado. Mas quanto ao clube dar um turn em cima do AJ Styles, nenhum de nós dois acertamos. Não acertamos. Porque a gente tava certo que o clube ia virar pro AJ e ia mandar o AJ a merda. Que aí ele ia se juntar com o Balor, aí todo mundo ia chorar, ia estourar fogos de artifício. Só que a WWE nunca faz o que a gente quer. Então. Não. Eles ainda podem se juntar com o Balor. Vamos manter a figa. Mas tá todo mundo crente que a gente ia ver a camiseta do Balor Club. Até agora, né? Que só fica Balor Club como um catchphrase do Finn Balor. Triste. Mas foi uma boa luta. A única coisa que eu não gostei foi o spot final, que eu achei muito devagar. O AJ tomando o AA do Super Cena do Corner. O 5 Star AA. Era uma emboladinha ali. Era uma embolada, perdendo um pouco de tempo. Se é melhor se o Cena tivesse já dado direto, né? Tá direto, out of nowhere. Oh meu Deus, John Cena. Five movements of doom. Shoulder tackle. Perplex, you can see me. Stive, knuckle, shuffle. Ei, acabou. Super Cena. Spoiler, I win. Mas pelo menos não foi John Cena low, I win. Ainda bem que eles aprenderam isso. Estão aprendendo. Devagar, mas estão aprendendo. Obrigado. Ainda tenho medo de como vai ser o SummerSlam, mas... Ele tá contra quem? O AJ de novo. AJ de novo? De novo. De novo? Tem que terminar a field, né? Vamos torcer pro AJ ganhar. Ou sem interferência do clube. Com o AJ, acho que sem, hein? Com o AJ ganhar, dar um cacete no John Cena, o John Cena assumir um pouquinho. O que já estão ventilando, porque o John Cena vai dar uma cedo aí pra gravar de novo um reality show. É, o programa é do exército dele, né? É. Soldadinho. Então é o esperado. E agora vamos para o main event. Calma. You're not gonna do a damn thing. Tem a porcaria do Highlight Reel. Ah, verdade. Que, pelo amor de Deus, por que fizeram o Highlight Reel com o Randy Orton no pay-per-view? Podia ser num Raw, no SmackDown. É que, na verdade, é que o Jericho tá no Raw, né? Ah, mas é entrevista, tanto faz. É. Eles vão colocar o cara do Raw contra o cara do SmackDown mesmo? É verdade. Uai, qual o problema? Foi arrastado. Olha, você vê o Jericho tentando throwing all em cima do Randy Orton, tipo, me zoa. Olha, eu tô sendo nojento. Cara, se vende bem. Eu tô sendo muito nojento. Sério, tenta. Mas o Orton vem com aquele script memorizado, nojento, duro, que ele não acredita. Você vê que ele não tá acreditando. Se vendendo. Ai, que saudade que eu tava de tudo isso. Ah, que claro. Que saudade que eu tava de vocês. Aham. Ninguém lê a internet que sabe que você é um babaca, Randy Orton. Você é um babaca, cara. Só faltou ele falar, e eu amo muito vocês. Randy Orton mostra sinais de realmente se importar com a plateia e suspira. Fazer o coraçãozinho do Neymar. É, só faltou ele ler o que ele tinha que fazer. O Highlight Reel, pra mim, foi horrível, sem propósito. Se foi tão mecânico o Randy, tipo, até aquela alfinetada que ele deu no Brock em relação ao doping... Você sabe que eles tentaram fazer o que o Seth fez com o Roman, né? Eles tentaram trazer isso também. Já que vazou, vamos usar isso. E não funcionou. Era o momento pra ter o Paul Heyman. precisa do Paul Heyman pra essas coisas. O Brock não vai estar lá, tudo bem. Leva o Paul Heyman. Ele vai criar a fase de efeito, ele vai fazer um discurso, ele vai transformar isso em mais épico que pode ser. Como foi no Raw, mas não deram muito tempo pro Heyman no último Raw, viu? Daí veio o Randy invadindo. E dando o RKO out of nowhere. E o Lesnar deu troco no SmackDown. Bem esperado isso. Não teve surpresas aí, pessoas. Nenhuma. Seria uma surpresa se ele não tivesse batido no Orton. Foda-se. Eu quero criatividade com o rapaz do script mal feito e um macaco gigante que não consegue falar. É engraçado que, tipo, fora do wrestling, tipo, o Brock não é uma besta. Tipo, quando ele vai falar em programa de entrevista, tá, nada especial, mas uma pessoa normal, né? É, mas aí eles vendem ele como um monstro. Daí, quando ele vai falar sozinho, não consegue vender, né? Não, ele não consegue trazer esse monstro sem usar força física, sabe? Ele não tem a presença que tem um Undertaker. Não. E aí, vira mal. Fica ruim. Bem ruim. Sierra Hotel. India. Echo. Lima. Delta. Shield. É, agora, o main event. Erramos. Eu acertei. Você acertou? Eu acertei com o Dean Ambrose. Você falou que ia ser Roman Reigns com o heel turn. Isso, que eu tava esperando, todo mundo tava esperando, ia ser legal, todos íamos gostar. Não. Não. Não? Você não merece. O que eu esperava era que o Seth Rollins ganhasse o título de presente no Raw seguinte. Ia ser tão bom se o Romano Reynolds tivesse ganho, tivesse tomado o heel turn, ia ser bacana, o Seth Rollins ia poder ser face. Não, mas não. Não. Não. Tá tudo ainda em suspenso. Isso ainda pode acontecer, mas está em suspenso. O que eu tinha previsto pra acontecer depois e não se realizou é que o Seth Rollins ia ganhar o Big Gold de presente no Raw seguinte. Não aconteceu, mas ele continua sendo o menininho mimado da Stephanie, né? Ah, não sei por que também, tá meio esquisito já isso aí. Vão fazer o título novo e ele já tá na disputa como o number one draft pick, etc e tal. Porque a única coisa que vai justificar isso é esse draft número um não se justificar. O Balor ganhar, né? A Stephanie mandar ele a merda. E daí começar o face turn, é o que eu estou cruzando os dedos. Não, isso que é o lógico. Porque colocar o Finn Balor como campeão ia ser excelente. Se for pra fazer do jeito que eu tô pensando aqui, duvido muito que vão fazer. Mas se transformarem o clube, mesmo separado entre as marcas, num stable monstro com um monte de título nas mãos, vamos ver. Mas não confio. Porque isso só vai se concretizar se o Finn Balor ganhar o título universal. Com a ajuda do clube. Aí sim, aí vira o Balor Club, sei lá o nome que eles vão dar pra eles. Que aí eles deviam ter que trocar esse nome, mano. Chamar de clube é foda. Porque você já vê a quantidade de vezes que eles falam Bullet Club? Sem querer, olha, dá dó da Lita. A Lita não consegue. Não consegue. Você vê os pré-shows, ela não aguenta. Ela, porque o Bullet Club, o clube. Caralho, todo mundo sabe que é o Bullet Club, porra. New Japan agradece, né? Porra, eles ainda tem o clube deles lá desfalcado, mas tem, né? E aí foi isso que aconteceu até agora. Eu acho que tá desenhado pra isso. O Finn Balor vai ganhar o título universal do Reino de Deus. Putz, eu devia ter salvo a montagem que fizeram. Ah, ficou excelente, eu vi essa aí. Com a pombinha no meio, né? Título horrível! Que nem brincaram, ou se fizerem título de tag team pro SmackDown, vai ser o Milky Way Tag Team Titles? É, vai ser o Sneakers. Horrível. Tá, falando da luta em si. Foi boa. Bons spots, boa história. Powerbomb no Romano foi legal. Na mesa, bacana. E não teve aquele papel de dominante tão forte quanto ele teve na última luta com o Seth Rollins. Isso foi bom. O Ambrose foi excelente. Estão dando muita oportunidade pro Ambrose. Tô gostando. Estão conseguindo conduzir o personagem maluco beleza dele. E foi uma boa luta. O problema é que o pay-per-view, na minha opinião, já tava meio cansativo. Ainda mais depois do Highlight Reel. Aguentar a luta foi um pouco cansativo. E vamos falar também do backstage. Horrível. Braun Strowman ali de boa, né? É. Tipo, o Bray Wyatt é óbvio que não ia estar no backstage ali assistindo a luta. Agora o Braun estava. Por quê? Ele não gosta de ninguém. Por que ele estaria ali? Ele come gente. Por que ele foi comemorar que o título foi pro SmackDown? Não. Como ele é do Raw, ele nem apareceu, né? Ah, não, desculpa. O Eric foi. O Eric foi. Por quê? Outra coisa, eu posso estar sendo muito crica, mas na turma do SmackDown, a Natália, que berrou com o joelho da Becky, e estavam lá as duas a poucas cadeiras de distância, não aconteceu nada, né? A Becky ali com... Profissionais. A Becky ali com um gelo no joelho, pelo menos estava vendendo, né? Uhum. Nada, né? E a cereja do bolo de merda. Foi. No final, os ussos. Os ussos levantando o Ambrósio. depois dele ter metido a porrada no primo deles. Por quê? Cadê a família? Cadê a família? Que a família é mais forte do que um clube. Já era, né? Já era, a família é o caralho. A gente nunca gostou de você. Ah, a gente só gosta do primo Duane. É, o Duane trouxe trabalho pra gente, vocês não. Ai, meu Deus. Sinceramente, são ridículos. Meu Deus do céu. É, e Rio comemorando também. É, Rio comemorando. Eu tô feliz. Por quê? Filho da puta, você tá feliz? Não é você que ganha o título. Que merda de final. Ai, meu Deus. É. Não é nem o kayfabe, a verossimilhança vai pras cucuias, né? É, puta, é muito kayfabe isso. É muito curtain call, sabe? Não. Mas vai, no final do Tontos, no fingir dos ovos. No frigir dos ovos? No fringir. Vai falar errado. Tem que falar errado. No fringir dos ovos. Foi bom. Graças a Deus que não teve nenhum takeover antes. Senão ia eclipsar. Se tivesse, você ia ver o takeover, você fala, nossa, que excelente! Mas depois você vai ver o PPV normal. É, né? É bem ok, né? Que bosta. I think you're being completely underutilized here on Raw. Stay out of it, Daniel. Vamos falar agora do cenário pós-Battleground, né? Uhum. Como é que tá o Raw, como é que tá o SmackDown? Mexeram nas marcas, na apresentação visual. Ficou bonitinho. O logotipo do Raw ficou bem estranho, mas eu tô me acostumando. Achei bonitinho. Simples, limpo, tipo clean design. Achei interessante o jogo de câmeras no SmackDown totalmente diferente, embora tenham reclamado disso no último. Porque eles querem trazer uma coisinha um pouquinho puxada pros outros, sabe? Eu acho que eles estão tentando querer transformar um pouco o SmackDown no Lucha Underground. Eles estão querendo trazer um pouquinho de câmera diferente. Não duvido que daqui a pouco você vai ter uma coisa de muito mais backstage, mais histórias do que wrestling efetivamente. O que mudou bastante no Raw. O Raw foi muito mais wrestling do que backstage, conversa. Ele tá muito ringue. E muito menos Stephanie e Mick Foley. Por favor, ainda bem, porque o Mick Foley ainda não é um dos melhores como GM, na minha opinião. E coitado, dá pra ver que ele tá um pouquinho lesado, não? É, ele sempre foi lesado, cara. O problema é que ele era só ficar gritando, etc. Agora você vê que ele fala ruim. Ah, também idade, as pancadas, né? Porra, ele perdeu uma orelha. É. Ele teve dente saindo pelo nariz. Você tem sorte dele estar vivo. O cenário feminino no Raw tá excelente. É, uma coisa que a gente vai discutir, né? Tá ótimo no Raw. E no SmackDown. É menos que é. Vamos analisar o que aconteceu no SmackDown. Iam ter só duas lutas femininas. Iam ter só duas lutas femininas. Porque a Eva Marie aparentemente finge uma contusão pra não lutar com a Becky Lynch. O que até foi decente, né? Pra estabelecer ela como uma heel. Mas a Eve Marie ainda é ela. Natália contra Carmela nem teve, porque a Natália atacou a Carmela antes da luta começar. Ah, a Carmela faz um trabalho ok, mas tá longe de ser um face forte. Muito pelo contrário. Nós temos a mulher gigante que foi pro Raw também. A Nia Jax. Vamos falar da Nia Jax e do Braun Strowman, que estão sendo apresentados da mesma forma, como monstrinhos, né? Precisava de ter um monstro diferente. Eles têm tamanho pra isso. Sim, tem. Agora, a mesma coisa em duas semanas seguidas. Já tá bom, né? Tem que fazer alguma coisa diferente semana que vem. Não, eles vão fazer umas 4 semanas. Isso é a mesma coisa que eles fizeram com o Ryback. Foi a mesma coisa. O Ryback foi 4 semanas de squash. Daqui a pouco eles vão colocar 2 caras pro Brawl dar um squash nos dois. Vão levar no pay-per-view. O Brawlman vai dar um squash em mais alguém. Next Big Thing, title shot. Não. Reinado ruim. Não, pelo amor de Deus. Tudo bem, desenvolver como monstro, mas eu acho que, tipo, acho que já tá estabelecido que é o monstro. Se for pra ele começar a pegar 2 caras, que seja já na semana que vem. Na Jax é a mesma coisa. Mas vai fazer, você sabe o que vai fazer. É só questão de tempo. E aí, pessoal teimando com o Romano. O Rusev foi defender o título contra o Mark Henry, tipo, do nada. Mark Henry de novo com aquela coisa americana, né? Ou seja, ia perder mesmo. Ia perder, você já viu. Americano com bandeira igual a derrota. E aí, trouxeram um Romano. Na hora, pensei, putz, conseguiram manter o Roman face colocando contra o Rusev, que é um heel bom. Eu escutei pessoas gritando, Roman. Mas daí alguém falou, foi o King Ross, do canal What Culture, falando, eu não vi boca de ninguém mexendo, não. Eu acho que o Kevin Dunn tá mexendo no áudio de novo, como fazia no SmackDown. Agora tá mexendo num programa ao vivo, pelo amor de Deus. É, eles fazem isso mesmo. Tamo nisso. Roman, John Cena style, perdi o título, vou pra outro. É. O Cena tem cacife pra isso, ele não, né? Ele nunca vai ter, na minha opinião, nunca vai ter. Enquanto não tiver uma bela sequência como o Rio, E termina aqui o nosso primeiro Chave de Braço. Pessoal, você palpiteira, você palpiteiro que gosta de luta livre e gosta de WWE, espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar em algum momento de outras empresas. Vamos falar de NXT, vamos falar do Cruiserweight Classic em algum momento. A gente deve voltar logo antes do SummerSlam para fazer o nosso bolão, para fazer os nossos palpites. Dê também o seu palpite no nosso Facebook, só um palpite, facebook.com/palpitepod. O Twitter também é @palpitepod. Nosso site, lembrando, é palpite.wordpress.com. Não deixe de comentar, espero que vocês tenham gostado. Valeu! Olá, palpiteiro, olá, palpiteira. Aqui quem fala é... Pera. Take 2. Vamos ver até que take a gente vai. Hoje, já pela segunda vez na semana, meu braço já doeu. Ficar fazendo exercício, tipo... Tava lá de boa na segunda-feira no Pilates. Pilates. Né? Tipo, puxei muito elástico, no final do dia doeu. Só começou a passar na terça-feira, na quarta eu tava bom. Hoje eu fui inventar de fazer dois exercícios. Tipo, circuit de manhã e natação à tarde, que eu já costumo fazer. No meio da natação começou a doer de novo. Puta merda, hein? Mas beleza, e eu vou cortar todo o risco. Não, não vai não. Porque você é um novo Sin Cara. Não, protesto, talvez isso vá pro final, por essa piada isso vai pro final, vai pros erros, agora... Campeão do Tough Enough, que eu não lembro o nome. Ah, ninguém lembra, pô. Então nenhum Tough Enough foi bom, não, pronto. Posso generalizar. Isso. Um que poderia ser bom, tô lembrando daquele cara que no meio da competição o Kurt Angle foi desafiar vários caras do Tough Enough. Qual era o nome do cara? Daniel alguma coisa. Foi lutar pra valer, o cara meteu o Kimura Lock. Acabou. Se ferrou. Foi jogado fora depois dessa. Coitado. Ah, mas eu vou ser bem sincero, o Tough Enough não consigo ver uma coisa realmente assim que você fala, caralho, esse cara é bom. Não vale a pena. Não é o caso do John Cena que eu rezo até hoje pelo heel turn dele. Acho que podemos desistir, né? Não vai. Não vai dar. Não vai. Ele vai sair. Ele já tá no... Não vou dizer na absoluta reta final de carreira, porque exatamente por ele estar trabalhando menos, isso alonga a carreira dele agora. Tipo. Ah, mas ele já tá no final. Ele é praticamente um part-timer já. Já é. Já tá gostando mais de... Já estão até dando espaço pra ele fazer coberturas... Uhum. Ele fazer trabalho de microfone fora do ringue, o que ele fala bem, isso eu tenho que admitir. Mas ele já tá nessa história, né? Ele já tá no... Tô mais nisso. Well, that's all I got.